GFDC. Solta a batida, pai! Roçando, sarrando, vai! Oi, vai passando, roçando, sarrando, vem que vem! Vai passando, vai passando, vai passando, roçando, sarrando, vai sarrando. GFDC que tá tocando, vai, vai passando, vai passando, vai passando, roçando, sarrando, vai sarrando. GFDC que tá tocando. Esse é o Alfa do Mandela, porra! Fala, mídia das mídias! Vai descendo o xerecão, só não deixa o copo cair. Vai descendo o bucetão. Vai descendo o bucetão. Vai descendo o bucetão, não deixa o copo cair. Vai descendo o bucetão, não deixa o copo cair. Acredita que acontece, piranha? Muito couro fora o cacete, entendeu? É o Alfa do Mandela, vadia. Chacoalhando a garrafinha, balançando a xota. Chacoalhando a garrafinha, balançando a xota. Chacoalhando a garrafinha, balançando a xota. Chacoalhando a garrafinha, balançando a xota. Chacoalhando a garrafinha, balançando a xota. Ai, caralho, essa menina é gostosa. Hoje ela tá perigosa. Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela. E a caixa pro mundo, porra. E a caixa... pro mundo, porra.